como três turbulência, até da mesma autorizando a decolagem, pista no 7, vento no 50 graus, 07 mais. Solo aos 5 meia dúzia, livre pista direita, chega na posição, mantém essa frequência, vai prosseguir até a posição, posição vai aguardando a duração do gate 08, antes da Juliette, ok? Gente, alfa antes da Juliette, aguardando pro 8, boa no 093. Solo, tá prestando 53 para o taxi, eu vejo no taxi 3, tem 27 campeonato. Transmissão 53, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, pulseira pista no 0, chame novamente, ajuste no 0, 1 no 6. Pátio 1 no Índia, vai botar uma pulseira no 0, tá feijão, tá? Só encontrei para o cruzado. Controle a linha decorada 157, chame controle Salvador, 120, decimal 8. Controle Salvador, 120, decimal 8, grato, cruzado. Salvador, bom dia, papai, o meu quilo Sierra Lima, decolou Delta 7, saída Argonha. Sierra Lima, contato radar decolada, subiu motel 180, saída Argonha. Gente, 180, Argonha, quilo Sierra Lima. Bruno 093, vai observar o tráfego da TAM, Airbus 320, após ingressar para a chora, posição 08. A 09 da TAM segue para o 8, agora no 093. Confirma o setor de sobrevoo por gentileza, Papa Romeu, Terra Romeu Golf. Vai adicionar o transponder 0142. Tráfego Salvador, bom dia, gol 1965. quando pronto, chame para a decolagem. Sim, tivemos que achar aqui no 60 com 062. Decolagem 04, chame agora o controle de Salvador, 120 decimal 8. Salvador 208, 131, 53, bom dia. Acervo com 7 pro 9. Vou te aproximar, senhor, essa pessoa, que é o 0, chama aqui o Salvador, é 118 decimal 95. Vai dar de cara, que é bom, 7 pro 9. Bom, 759, copiou? Chamando o Zé Mar, após agora, bom dia. Posso fazer 2 na 3, direto ao Leta. Após 2000, direto ao Leta, está 3153, 4340. É 225, mais de cópia. Serralema chama o centro de Cifrim 288, alterna 35, decimal 3. Suba 288, alterna Noma 35, decimal 3, de Serralema. Romeu Golf, autorizado de decolagem para o Whisky, chave fora do solo, vento no menos 0 graus 07 horas, corrigindo o acionamento do conto e risco de decolagem. Romeu Hotel, Romeu Golf, decolado ao 07, M agora contra o Salvador, 120, decimal 8. Não, controlador, Hotel Romeu Golf. Pode confirmar, eu sou do Romeu Itaparica, Hotel Romeu Golf? Itaparica. Romeu 759, solo 07, livre pista direita, taxi avia Alfa, Juliette, Pationa, posição 03. Teste livre Alfa Juliette, Pationa, posição 3, gol 759. Pés na escuta do controle, última terceira do Madeira Maneira, mantém-se visual e como iniciando a travessia da Eta e dos Santos. Toma lá, iniciando o cruzamento para ir até uma golfe. 01. Nível de voo 380, saída Arbor 1, transmissão LF, primeira curva direita, pista no zero. Transponde 5427, controle Salvador, 10, decimal 8. Via 2044, Porto Seguro, pneu 2257, até Monte, nível de voo 360. Saída São Bruno, transição Dócalo, primeira curva direita, pista no zero. Transponder 5253, controle Salvador, 120, decimal 8. Iniciado para Galeão, pista 360, São Bruno, Leda, Dócalo, transição voo 44, Porto Seguro, pneu 2257, Monte. Decolador 1-0, curva direita, 5-2-5-3, transponder 1-2-0, decimal 8, controle. Confirma a saída? Tango 1, Leda, Dócilo. Seja mais correto, chama 6-2-1, chama o transporte 6-2. Vai chamar a prova no 6-2, daí é 2-1. 1-4-2-0-1, qualquer. 1-4-2-4-0-1. Autorizado para ser Brasil Papá via rota do plano de voo, primeira da via, 2-1-0. Nível autorizado 320. Saída São João 1, transição morte, vem primeira curva direita, pista no zero. Transponder 5250, controle de Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Campinas 320, conforme moto plano de voo, primeira da via, 3-1-0. Recolando o down da curva direita, 5250, transponder 208, é o controle da 5250. inicialmente a transição? É a ótima. Correto, são 3 por 9. Chamará a ótima. Chama no futuro. Bom dia, Azul Alfa Uniforme Charlie. Bom dia, consiga. Nós estamos, do site 3.5L até o inverno número 1. Autorizado, chame na saída do site 3, Alfa Uniforme Charlie. Chamaremos na saída do site 3, obrigado. chama pushback. Chama 225, chama táxi. Qual foi o som que a gente escutou? Eu tenho posição no reserva do 73, aguarde para ingresso no 71. Fala 5-8, contato na HM01 da Subaru Salvador, colega da Checada, Bomed 1, no lugar direto Bomed. Faixa Coral, dá contato no radar, a 6-0-2 Salvador, excelente voo em Salvador, aguarde o Bomé de ONU, chame de agressivo. gente mantém a escuta, quando 963. Acerta, 1-4201, apenas confirmando os dados. É, 104-520 de Ribeirão Preto. Taxi inicialmente até através da posição 062, onde reporta novamente. Uno, próximo. Ou Uno, São voo, Uno. São voo, Uno. É nível 360, 1963. É o nível que você pegar, 360, a rota que você pegar, subida São voo, Uno. É, te chamo pronto, são 4. Comandou, com licença, é o Alfa, uniforme Charlie, azul. Autorizado, então, gate 01 no Alfa, uniforme Charlie. Gente, o azul 4201 está pronto, como está? Azul 4201, autorizado ali, Animatê Pistola 0. Animatê não, no 0, azul 4201. Cinco, reduz a velocidade, 2, 2, 0. Esquerda pro 200, permanece o limite. 200, limite calótico, 6,5. Controle excelente, dia 6285, Rocha, passa 2,400. Chama 95, contato radar da colégio, subavia Burono, número 380. Decolagem, pista no 0, vento no 5 graus, 059. Livre decolagem no 0, azul 4201. Azul 4958, corre direito para o 0, 40. Será que o limite de magnética 1205? Direito 0, limite 120, azul 4958. Ajustado no 0, no 6, azul 4958. Você vai falar 3 no PES com 1 no 0, 1 no 6, azul 4958. Reportando com o sol, Bono 093, Atlético Alfa, prepare Arbor 1, transição elétrica. Guardando, Bono 093. Azul 275, redução de velocidade 1, 709. 1709, Azul 275. 60, saída Arbor 1, transição Alefa, pós Alefa Vanítico. Primeira curva à direita, pista no zero. Transponder 5261, no controle Salvador 120, décima 8. O gol 1093, está autorizado em 0360, pontinhos, apesar do gol 21, decola a Arbor 1, transição Alefa, pista 10, curva à direita. Transponder 5261, no controle 108, decola no 093. Aboruna Elefa, correto, Chantron, portão 8, gol 1 no 093. Aboruna Elefa com Flying Front, 8, gol 1 no 093. Request pushback Sarado, China 6211, gate number 6. Get pushback Sarado, coverage for Texas Ocean 6211. Clear, 6211. Avistado, aguarde pista livre. Farol está livre, tá? 3597. Para a intercepção estabilizada, 2757. 3597, foi autorizado, pista 0, vento no 40 graus, 079. Livre pouso, pista 0, tá? 3597. Avisados, 2775. Azul 2775, comece por sinal de sinal de letrão na frequência 118.95. 18.95, Azul 2775. Oi, Salvador, Azul 2775, a 2 milhas de duna. Azul 4958, o vento é 1.00 graus, com 0.8 nós, altímetro 1.0 no meio, apoio autorizado no 0. 2.0 pouso para Azul 4958. 1.0, vou no Moses. 2775, boa noite, continua para sua posição. Bom dia, continua para a aproximação número 2, aguarde, pista livre, altímetro 1.0 no meio. Bom dia, guardando pista livre, 1.0 no meio, ajuste 2775. Paulo, com 1.093, foi estacionamento do São Luís. 293 para o curso, chama o solo 219, tem que ver. 219, vamos lá. 6, cabeceiro 1-0. Ali 1-6, cabeceiro 1-0, vou 1-9 entre. Bom dia, ponto de terra, pronto. 3, aposando a loja do aeroporto da Vianca, autorizado na área e manter cabeceiro no zero. Faz a versão de manter no zero, 0-3. Na 649, do sistema 2 Ampere, o Aristina 06, elétrico, sistema 0, reposta estabilidade. 2000, no 0, no 6, reposta estabilidade, elétrico, meia, habilitado, Golo 649. Golo 649, com sete aproximações, chama o na frequência 118, disse 995. 895, Golo 649. Salvador, Gol 649, passa o Índia Sierra Visual. 49, tráfego do estado, altímetro 10 no 6, tudo na aproximação, guardando, pista livre. 10 no 6, guarda livre, Gol 649. Não no zero, vento é 1, 50 graus com 0,8 nós. Teve pós-1 no zero, agora o mesmo é